covarde cagueta, é, troca a cabeça pra não ir encanar e ganha fama de traficante patrão, o tubarão da droga. E o que me revolta é que o mapa de mano abraça com as 10, se humilha aos seus pés, se vende por alguns papéis, o bolo podre que você comanda. E o que te revolta é que eu sou pelo certo e não me vendo por droga, nem por dinheiro nenhum, nem por dinheiro nenhum. Não fico que nem urubu, sobrevoando a carniça, acoitando a patifaria, pegando a migalha que você deixa cair, canalha e estuprador. Quem tirou uns dias com você na tranca, se lembra do milho que deu, pilantra. Fez o papel da polícia, fez chamada conferindo se faltava ladrão ou não. Isso é papel de bandido, cuzão. É mais um fator que prova que já caguetou, já estuprou. E o que te revolta é que eu sou pelo certo e não me vendo por droga, nem por dinheiro nenhum, nem por dinheiro nenhum. O que te revolta é que eu sou pelo certo e não me vendo por droga, nem por dinheiro nenhum. O que te revolta é que eu sou pelo certo e não me vendo por droga, nem por dinheiro nenhum. O que te revolta é que eu sou pelo certo e não me vendo por droga, nem por dinheiro nenhum. O que te revolta é que eu sou pelo certo e não me vendo por droga, nem por dinheiro nenhum. O que me deixa triste é que o mapa de mano que vive no crime mata de vergonha por uma bolsa de maconha ou uma cara de pedra. Se entrega, vira seu robô, estuprador, cagueta, ganso da polícia. Quando a gente chega na fita, você corre e sobe até parede. Tá usando até dois coletes, eu tô ligado. Mas não adianta, safada, sua micha caiu. Muita gente subiu a seu mando. Portanto, quem se vende não morre inocente. É a cara do vagabundo, quem tá no inferno abraça o diabo. E de finado cemitério tá cheio, único meio que encontramos pra sua causa. Foi debatido, resolvido, nem ficou em pauta, já está certo. É daqui pra melhor, pro cemitério eu sou pelo certo. E não me vendo por droga, nem por dinheiro nenhum, nem por dinheiro nenhum. O que te revolta é que eu sou pelo certo e não me vendo por droga, nem por dinheiro nenhum. O que te revolta é que eu sou pelo certo e não me vendo por droga, nem por dinheiro nenhum. O que te revolta é que eu sou pelo certo e não me vendo por droga, nem por dinheiro nenhum. O que te revolta é que eu sou pelo certo e não me vendo por droga, nem por dinheiro nenhum. Minha cabeça é meu guia, só vou agir pela inconsciência. É lamentável, vou usar de violência e sem coração. Adrenalina milhão, com as minhas quadradas na mão. É daquele jeito, por tudo que você faz, já viveu até demais, isso eu não entendo. Mas tá chegando o momento, não se preocupe. É, e teus familiares que me desculpem, não vou citar seu nome, sou um cara homem, é o que interessa. Não ofereça duas peças pela minha cabeça. Vamos pro arrebento, cagueta. Aí neguinho, sai fora, neguinho, sai fora, o cara chamou a polícia, neguinho. Sai fora, se manda, meu irmão. Que o cara é mó verme, tá ligado, mano? Corre com a polícia, cagueta na direta, a cara dele é subir na neblina, certo? Cagueta é cagueta mesmo.